piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. for days on end. A hopeless situation they can mend. Is it good for you? Is it good for me? I don't know how the world can sleep. It's just not right to close the door, turn off the lights. There better be the ones you love. The children ought to get some love. If no one else should ever get enough, there better be the ones you love. Daddy waits there in line, a little word he hopes to find. Something wrong with times like these, it's enough to bring a man down to his knees. Is it good for you? Good for me. Is it good for me? Is it good for me? Well, I don't know. I don't know how the world can sleep. It's just not right to close the door, turn out the light. Pode ser

All of the nights you came to me, when some silly girl had set you free, you wondered how you'd make it through. I wondered what was wrong with you, 'cause how could you give your love to someone else and share your dreams? Times of Vou buscar quando eu for você. Some kind of free.

Everybody's telling me you'll be over her grávida, grávida de um beija-flor, grávida de terra, de um liquidificador. E vou parir um terremoto, uma bomba, uma cor, uma locomotiva a vapor. Grávida, esperando um avião, cada vez mais grávida, grávida, estou grávida de chão. E vou parir sobre a cidade, quando a noite contrair, e quando o sol dilatar, thank you. e afoutos se apressam em busca do pico, do peito, de onde os efeitos gozosos das ondas de prazer se propagarão por toda essa terra, amiga, desde a serra da barriga às grutas do coração. Finally fed.

poderá revelar os segredos de Deus, ocultar as notícias que há sobre os lábios por baixo dos véus, pelo ar. Oh. descubra quem eu sou. Não se esqueça que existiu amor. Passe por mim sem me desconhecer, apesar de ainda achar que eu não fui legal pra você. Yeah.